Quando ela passa, o coração dispara. Eu mando beijos, ela nem repara. É tão bonito, todo mundo bate palma. Eu nem consigo mais manter a calma. Os meus amigos dizem que é melhor eu relaxar. Mas ela é o o-o da minha canção. É o meu verso e o meu refrão. Hoje é só dela o meu coração. O-o-o-o, o-o-o-o-o. É o o-o da minha canção. É o meu verso e o meu refrão. Hoje é só dela o meu coração. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Quando ela passa, todo mundo para. Eu mando beijos, ela nem repara. É tão bonito, todo mundo bate palma. Eu nem consigo mais manter a calma. Os meus amigos dizem que é melhor eu relaxar. Os meus amigos dizem que é melhor deixar pra lá. Mas ela é o o-o da minha canção. É o meu verso e o meu refrão. Hoje é só dela o meu coração. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. É o oh, oh da minha canção. É o meu verso e o meu refrão. Hoje é só dela o meu coração.